com destino pra Goiás. Quando eu vim da minha terra, atravessei Minas Gerais, eu passei Campina Triste, Lagoa dos Ananás. Os olhos que lá me viram, de certo não me vê mais. Fiz a minha embarcação lá na estação do Brás. Meu amor me procurava, notícia pelos jornais. Eu padeço, ela padece, padecemos dois iguais. Quem parte leva a saudade, pra quem fica é muito mal. Eu olhei para o horizonte, avistei certos sinais, que as estrelas vão correr, deixando o raio para trás. Eu te quis e ainda te quero, cada vez querendo mais. Sagrado de outro amor, para mim não satisfaz. O meu peito é um retiro onde meu suspiro vai. Meu coração é um cuidado que do seu jardim não sai, que vive beijando a rosa onde que o sereno cai. Adeus, minha rosa branca, adeus para no